de aparelhagem do estado, o Comando de Aço. Venha ver o que há de bora, Jonathan! Tecnológico no mundo das aparelhagens. Agora é novo Matrix, o Comando de Aço. Só quem tá solteiro joga a mãozinha e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. Bora na contagem. Dali Luiz Carlos! Bora começar! Rapidinho pro show! Meu é ser coelho, sou das coelhetes. Meu amor, te amo tanto, você nasceu pra mim. Meu é ser coelho. Bora, pizarreira! Da contagem! São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Tudo rapidinho! Atenção, Renan, chega com o Rodrigo Pop. Tempo para te encontrar. Fecho os olhos, vejo você. Quantas vezes me entreguei a outros braços. Minha amiga Silvana, nossa decoradora. Alô, Silvaninha! A cada beijo que tento esquecer, lembro mais de você. Eu quero ouvir. Cadê a galera do Mengão? A galera do Mengão. Bate na palminha. Bora endoidar tudo. Eu quero ouvir sua família Matrix cantando comigo. Manda cheiro verde. Eu quero ouvir só vocês. Ei. Ela tá beba doida. Dona Raide, o Pacoval. Certo ou bem, mas eu ainda não sei se posso me entregar. Por isso eu vou fazer uma declaração pra registrar o que passa no meu coração. Eu declaro pros devidos fins que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber, Os amigos da Coreia também com a gente. Isso não tem sentido. E essa aqui, essa aqui. Alô, Raul. Puxou, ensaiando! Põe a mãozinha pra cima e grita! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! Ho! Hey! E agora! Olha o meu gerente, o Elio Fofinho! Alô, Fofinho! Pode ser mais alto, pode ser mais alto, pode ser mais alto. DJ Valdo Squash. Se vocês gostarem, vão dar um gritinho. Se não gostarem, vão dar uma vaia no DJ Luiz Carlos. Bora! DJ Luiz Carlos! Solta o som! Solta! Bora, Naldinho! Bora, Nélio! Chegou a hora! Feliz, um apartamento como sempre quis, filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão, nosso sossego, mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha bora, Naldinho, bora, Nélio, chegou a hora do show! Me traía, e eu dizendo a todos da minha maravilha. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa, longe vai ficar, e de você não quero. Bora, Fabrício, multimídia! Daniel Suzinho, o Chassi, o Décio, todo mundo lá do Araxá com a gente. Meu parceiro Catatau. Cadê o meu polêmico, o Wesley Fofinho? Cadê ele? Cadê ele? Alô, Fofinho! Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traí. Empresário Eldo também com a gente lá do Salão do Eldo. Deu um pitch pro nosso patrocinador. Em cima da mesa, longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Natal, suas roupas, se o que quiser, porque não vai doer. Dou a volta por cima, sou melhor que você. Viviane Batidão, Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o venha para o maior show de aparelhagem. Deixa tudo no escurinho aqui, ó. Trix Revolution. O som que veio pra ficar. DJ Luiz Carlos. Solta o som. Agora chegou a hora da gente endoidar. Vamos mostrar toda a nossa energia. Vambam! É agora! Levante as mãos. Levante as mãos. Como é que... Canta comigo. Além de não ter coração, bora, catatá! Me deixe pra voltar. Você. Canta pra mim! E jogou! Obrigado, DJ Nélio, DJ Naldo. Esse trio que por onde a gente passa, A gente é muito família, juntamente com a nossa produção. Alô, meu bloco, galera que carrega no pesado, obrigado em nome do nosso gerente. Valeu! Agora eu quero ver o casarão! Vamos subir, subir! Cara, se está aí de camarote, subir! Subir! E você de bobeira sem ninguém, vai, vai, vai, vai! Agora se está aí de camarote, eu bebendo gelo! Tá chegando a banda e vai ter o trio! Matrix! Assim. Mulheres falam demais, gritam demais, mas não consigo viver sem ela. Quem vai sair na banda no trio do Matrix? Joga tudo pro alto! Eu quero ouvir! Eu te amo, eu não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo do jeitinho que ela quer. Eu te amo. Em março estaremos chegando no Jari. Alô, Papai Fé! Faço tudo do jeitinho que ela quer. E as minhas mulheres solteiras querem o quê? Mulheres falam demais, gritam demais, mas não consigo viver sem elas. Vida de atrás, o meu amor, minha paixão. Quem tem uma latinha, joga pro alto que eu quero ver. Vem junto, levanta a mão, sai do chão. Eu te amo. Não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo do jeitinho que ela quer. Eu te amo. Não consigo viver sem essa mulher. Eu faço tudo do jeitinho que ela. Alô, Eldo! O doidinho vai sair no carnaval desse jeito. Quem não foi criança? Sim. Alô, minha cunhada Bila! E a FIFA Produções! Isso é internauta, será de Mate, Jaque, Thay, Renazinha, Viola, as seguidoras de aço. Como é que é? Vamos cantar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Todas as crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Bora, Fabrício Multimídia! Tem felicidade no seu coração. E eu sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar com o doidinho. Ai, super fantástico, o balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, o balão mágico. Bora endoidar! Vamos embora, galera do Asa, curtindo com a gente, levanta o bracinho assim, ó. Na palma da mão. Bora, Ricardo, Davi, Luan, Joãozinho, Anderson, Iago, do Jardim. Vai que você sabe, né? Agora! Simbora, oh. Lê. Quero ouvir. Simbora, lá. Vila Folia, sai do chão, tchau. O sol já foi embora e o agito da rua chegou. É mais uma noite de festa, caminhosa como sempre. Agito da Bahia, o Vila Folia, todo mundo sai do chão. Show! Para tudo, Luiz. Mas a galera quer essa aqui. Eu tô maluquei, tô vendo. Ei, faz o sinalzinho da amizade. Faz o sinalzinho da amizade. Só nós dois dentro do carro com os vidros. É o Ninha. Você só relando em mim, me deixando. Tamo junto. Porra, falo que eu faço pra nós dois fazer um sexo. Vou te levar pro baile, quando terminar eu pego. Quando terminar eu pego. Vai. Quando ela toma doce, ela fica louca. Quando ela bebe, ela se solta. Vai, toma, vai. Calma, joga, vai. Aumenta o volume do pai. Ei, Netinho! Grita, coneta, vai. Levei ela pro motel, foi sequência de soca. Só que quanto mais eu botava, a novinha pedia bota. Balança. bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Carol, a princesinha de aço. Pra cima! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Salão do Eudo, organização Eudo e Eudaí. Bora, Eudo! Bebi todas e fiquei bebo. Tudo aconteceu dentro do banheiro. Escuta só. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. Pegava no cabelo dela, chamava ela de piranhona. E aí, ó? Isso é o daí, faz o sinal da amizade. Segura nós. Barulho é mais. Faz o sinal da amizade. Foda louca do caralho que tu nunca mais esquece. Em plena sexta-feira, ouvindo só transa reggae. Quando ela toma doce, a menina enlouquece. Tá chapada de baseada e malucona de red. Mas pra ficar gostoso, ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe, ela sobe, ela desce. Ela sobe, ela sobe. Deixa no escurinho, produção, no escurinho. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Deixa no escuro. Essa luz aqui, por favor. Eu quero ver. Essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro? Cadê o isqueiro pra ficar bacana? Celular, o isqueiro. Eu quero ver tudo pro alto, tudo iluminado. Deixa no escuro, produção. Sim. Hope you're ready for the next episode. Hey. Ai, rapaziada. Pra ficar pai dego, bora filmar, bora filmar. Hey. Filma aí pra mim essa parada. Que vem. Oh, oh, oh, oh, oh. Da-ra-ra-ra-ra, da-ra-ra-ra-ra. Bora, Raul. Da-ra-ra-ra-ra-ra. Oh, oh, oh, oh, oh. Bora aí, Milan. Cadê, cadê, cadê? Alô, Andressa, mais tarde lá na tua casa. Que doideira me deu maluca. Vou abrir a boca e falar do preconceito dessa sociedade escrota. Preso em tudo que faço e do que faço, meu orgulho. Confesso pra vocês, eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não... Deixa no escuro, deixa no escuro. Bora, joga o isqueiro pra cima, o celular que eu quero ver pra filmar. Pra filmar. Não pode fazer mal, me deixa feliz. Se eu experimentei, foi porque eu sempre quis. Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu sou de bem comigo. Se você não tá, vamos experimentar. Não é com a planta que você vai solucionar os seus problemas, é melhorar o seu astral. Pense nisso, brother, caia na real. Não beba. Bora, Henrique Multimídia, alô, Val. Kiko Pressão também, Flávio. Música. Tecnologia, Rafael. Vai, que... Cadê o DJ Geleia? Hold up, hold up, hold up, hold up. Bora, Totó! Aqui só rola coisa fina, o baile rola e ela desce. Viva a bagaceira, que hoje eu tô putão. Cadê o meu amigo Geleia? Aloha! Sem limite no decote da novinha e ela mexe. Vem aqui, vem pro meu colo. Bora, Fabri! Que hoje eu tô putão. Para de ralar no chão. Cê quer luxo ou quer sentir tesão? Para mim. Estamos ao vivo agora no Face, pra ficar com a ideia. Quer levar amor? E eu? E eu sou rueiro. Para mim esse amor vai da cama pro colchão. Eu também sou bagaceiro. Cê acha que é bonito, é gabunda e quer tapinha. Ela quer sentado, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentado, seu corpo quer dançar. Carinha de safado e quer levar a beira. Ela quer sentado, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. Ela quer sentado, seu corpo quer dançar. Carinha de safado e quer levar a beira. Essa aqui tá na boca da galera. Cadê o grito das mulheres solteiras? Seu amor me pegou. Cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Ao vivo no Facebook. Não fui eu, não foi que eu. Sexta-feira está contigo na minha cama, juntos coladinho. Me fecha a noite inteira, sexo na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. Bora, Felipe, você é a Samanta. Ela tá aí, ó. Fui a louca. Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade. Alô, Patrícia! Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. Só faltou o Eldaí. Vinga agora, então joga. Então joga. Então joga o popô na piroca. Então joga. Então joga. Vai, mozão. Joga o popô na piroca. Meu parceiro Raio Boi! Os amigos lá do Santa Rita. Joga, então joga. Joga o papo na piroca. O Tayan e a Carla que é moça. Bora eu do, bora eu do. Qual é a marca que veste os DJs e a produção? Cobra d'água. É ela. Aquelas meninas que gostam. Bora, David Pop! Emilai, tu tem uma menina que gosta aí do teu lado. Ei, João! Cheguei! Bora, Andrezinho do Buritizal! Responsável pela sua alegria e diversão. Bora começar uma viagem assim, ó. Joga a mãozinha, joga a mãozinha. Bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha. É agora! Lembra, né? Pensando em breve, você não vai querer voltar. E essa casa, e essa casa agora? É sucesso pra direto no Facebook. Banda Tecnologia. Deixa o som, vai detonar. Eu vou curtir com a equipe sem... Bora, Júnior Considerado! Automotivo. Lá do tempo do Castelão. Vai, vai! Bora, Luiz! Mais uma! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Deixa, Naldinho! Deixa, Naldinho! Deixa, Naldinho! Deixa, Naldinho! Quem gostar dessa aqui vai dar um gritinho! Agora eu quero ver! Na contagem! 5, 4, 3, 2, é agora! Os bons dessa aí, ó. Quero açaí pra dançar, me divertir com o clube da pesada eternamente acorrentado. Ele é número um do estado do Amapá, junto com as aparelhagens que eles botam pra quebrar. Bora! Música no balneário, bora no balneário. Nosso grande amigo Rodrigo Pop, aqui com a gente. Bora, Rodrigo, pra cima, meu irmão. Bora, Luiz. Balneário de Viseu, tinha dita multidão. É o coche da galera, da outra, meu irmão. Balneário. Meu amigo Simeão, gente nossa, alô, Agnes. Chico do Balde, Frank do Aço, todo mundo junto e misturado. Esse é o push da galera. Quem tome a surda e a Jefferson faz a festa. Do Balneário do Liseu é a maior do nação. Todo final de semana tem novidade de montão. Esse é o push da galera. Quem tome a surda e a Jefferson faz a festa. Amiga Silvana, tá aqui, Luiz. Liseu é a maior. Tá curtindo o comando de aço, bora, Silvana. Tem novidade de montão. Opa! Bora sim! Irmão japonês tá aqui com a gente. Ele é a primeira dama. Bora, vai! E a prima Irlane, a filha mais nova, né, Michelle? É body body no compasso da menina. Vem até que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. E a galera toda grita quando começa a cantar. É body body no compasso da menina. Vem até que ela te ensina como é pra rebolar. O amigo Ricardo. Dançando, pega ela, rebola, me alucina. O Luan, o Anderson, João. O Iago lá do Jardim. Reboladeira. Bora já! Alô, Bilu! Rebola, reboladeira. Bora, Carolzinha! Não pare de rebolar. Bora endoidar, bora endoidar. Bora endoidar, endoidar, endoidar. Nosso grande amigo Botielli está com a gente. Bora, Botielli. Sempre aqui no nosso comando de aço. Bora, Boti. Bora, Silvaninha. Bora começar. Hoje no casarão! Hoje na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria. Tava cheia de novinha, doido pra fazer orgia. Uma no chão, outra em cima da pia. Na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria. Olha, a Cláudia veio também com a gente lá de Portel. Curtiu nosso Matrix. Alô, Cláudia, um abraço! Chico do Balde. Aí não faz isso com nós dois. A gente tem que se entender. Bora com o DJ. O DJ tá muito louco. Ei, Luiz, te avisar que ele. O nosso grande amigo David Pop. Nosso grande amigo DJ Netinho Popular aqui com a gente. Olha, Netinho! Meu camarada, meu parceiro! E essa aqui, essa aqui! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Das produções. Bora, Eudo, bora, Eudo, bora, Eudo. Empresário James, sua comitiva, tá todo mundo aqui. Saba Campista, tá na área. Essa aqui é a galera da Valor. Os amigos aí do bar também trabalhando. Amor, mas tu és minha rainha. Quem tá no casarão? Uma bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Quem lembra dessa aqui? Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Na vida o som voltou, é o poderoso Rubi. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. Vem curtir com a nave, vem pra cá se divertir. DJ Jack. Venha para o maior show de aparelhagem. Matrix Revolution. Matrix, o que você gosta de ouvir? Quem ainda não beijou na boca, dá um gritinho aí. Quem tá afim de beijar na boca? É? Então bora se apaixonar. Vem comigo. Dali Luiz Carlos! Chegou a hora, agora eu quero ver. Bora, seguidor! Na delegacia e o bora, empresário Emilar! Não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu. Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Carol, a princesinha de aço. Pra cima! Você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser. Bora, fé! Sem dar satisfação. Bora, paizão! Na nossa relação. Sete aninhos! Compartilhando o prazer de aço. Na cela da nossa paixão. Não quero advogado, quero regime fechado com você, amor. Você gosta, né, João? Nós somos bagunçados e é fim desse pecado. Uma hora, 10 minutos que eu não te vejo. O relógio. O amigo ponto de água lá de Santos. É o Pokémon, né? Pokémon, um abraço, garoto. Todos os beijos que eu não te dei. A saudade acumulando, acumulando. Eu já nem sei até que ponto eu vou aguentar. Tô falando que é pra se apaixonar. E aí? E já pensou? O ar-condicionado no 15 a gente suando. A TV no volume. Os amigos do Santo Inês, Araxá, Jardim 1, Pissarreia, Buritizal, lá do Beirão. Até pelo volume mais alto e a gente se amando. O que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano. Ei, Luiz! Vai se apaixonar! Eu não tô nada bem. Minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou. Com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei porre por você. Mais uma vez o meu coração deu PT. A culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua. Bora, Chico! Que ainda me amava e agora fala. Que droga de amor é esse que sentia? Ontem eu era um amor na sua vida. E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. O coração deu PT. Bora se apaixonar! Banda Zé Revolution. Alô, compadre Rogério, chega aqui com o Nélio. Aí você escolhe a melhor roupa. Olha a dona Guira, só de boa ali. Alô, Guira, um abraço, obrigado pelo carinho que você tem com a gente. David Pop, tamo junto, é de aço agora. Quando a vida é ser solteiro, nem se adiantou alguma coisa.